programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2019, e a notícia dessa vez... Premier italiano ameaça renunciar. Ó, ó. Batam os tambores. Quem é ele? Vou falar dele ainda. Porque você vai ver os melhores nomes italianos da sua vida nesse programa. Caralho, é igual programa de... Esse programa ruim de YouTube. Quase. Que tão bonzinho assim. É, cara, então eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo, eu não entendi, mas tudo bem. E esse é o QN News, só no tamborzinho, ó. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Bernardo, quem é que você está falando? Então, no dia 3 de junho, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, nosso querido amigo Giuseppe. Ó. Giuseppe Conte. Porra, não me... Giuseppe Conte. Ameaçou renunciar ao cargo caso os dois partidos da coalizão de governo, o Movimento 5 Estrelas e a Liga Norte, não fizerem as pazes. Oh. Então ele tá basicamente uma mãe fazendo os dois irmãos que estavam brigando se abraçarem. Senão ela vai cometer suicídio. Que pesado, né? Pô, isso não é coisa falar. Analogia. Pô, essa analogia aí foi... Né? Vou maneirar aí nas analogias. As analogias foram longe demais. Segura a analogia. Então, abre aspas pro nosso querido Giuseppe. As forças políticas que governam a Itália têm que ser conscientes das suas responsabilidades. Se não acontecer uma clara assunção de responsabilidade e os compromissos não forem coerentes, porém meu cargo nas mãos do presidente da República. Fecha aspas. Olha só. Então, Conte, por mais que seja o primeiro-ministro, atua somente como parte da cola da coalizão, que evita que um dos dois partidos saia na frente do outro. Quem realmente governa a Itália são Matteo Salvini, ministro do interior, líder da Liga, ou Liga Norte, porque eles mudaram de nome, mas é Liga Norte, e Luigi Di Maio, certo, ministro da Economia, líder dos 5 Estrelas. Certo. Então a gente tem um Giuseppe, um Matteo e um Luigi. Só tô Maio, né, mano? Aí tá no Reino Unido, né? Olha que não entendeu a piada. Que decepção. É, não, entendi, pô, cara. O Mario, aquele que te comeu atrás do armário. Não é Luigi e Maio, é Luigi de Maio, o nome dele é esse. Agora eu quero tirar uma dúvida. Essa dúvida é muito importante. Pera aí. Olha, o Luigi de Maio nasceu em junho. Julho. Ó. Oh. Que isso? O nome dele é uma mentira. É tipo eu chamar Bernardo de Abril, tá errado. Pô, a Teresa May nasceu em outubro, e aí? Aí, tá tudo errado, mano. Não, não. Sabe de quem é a culpa? Jorge Soros. Sempre ele faz isso aí, só pra confundir a gente, porque a gente tá atrás da verdade. É, exatamente, ele quer confundir o povo pra instaurar o comunismo capitalista fascista gaysista. Fascista, capitalista e gaysista. Comunista, fascista, capitalista e gaysista. Capitalista e gaysista, exatamente. Exatamente. E que os gays querem um lucro em cima do Estado fascista para manter o seu sistema comunista. Faz sentido. Então, com essa ameaça, ambos os partidos concordaram em uma trégua nas disputas internas do governo, que estavam em torno basicamente de eleições para o Parlamento Europeu, que já aconteceram, a gente já falou delas, e reformas internas da Itália, né, que foi inclusive um ponto certo, muito importante, e corrupção dentro da Liga Norte, que está tendo uma treta lá gigante em volta da corrupção. Inclusive, foi aprovado no dia seguinte à trégua um plano de financiamento de infraestrutura como um sinal de boa vontade entre os partidos, já que o mesmo foi um grande ponto de disputa entre eles. É, pois é. É isso. O premier falou, mano, se vocês não fizerem as pazes, eu vou zoar. As outras falaram, beleza, fazer as pazes. Que lindo. Isso que é o amor. As relações. A paixão aplicada na política. Exatamente. Então esse programa ficou por aqui. Nos vemos no próximo e falou! Falou! Como pizza, né? Porque foi da Itália. Como macarrão. Só que a pizza é chinesa, mas macarrão é chinês também. Mas nada aí, chinês. Sei lá, né? A Itália pegou pra ela. Mano, o tomate é americano, mano. A Itália tá de sacanagem.